Eu sinto saudades de você, de coisas que de alguma maneira já tinha ouvido de você. Sinto saudades de tudo que vivemos juntos. O nosso amor teve cumplicidade de ternura. Eu ainda tenho muito carinho por você. Hoje é um dia em que a saudade triplica, pois o Dia dos Namorados é para se comemorar em dois e não com a saudade de alguém. Eu podia imaginar como seria te encontrar hoje. Você me faz tanta falta e sei que eu também faço falta a você. Ao mesmo tempo que uma enorme chama queima o meu peito, uma calmaria tranquiliza o meu coração, pois tenho a oportunidade, através dessa mensagem, de parabenizá-lo pelo Dia dos Namorados. Que este, apesar da solidão, seja para nós o início de muitas coisas. Um grande beijo.